Rádio Cotricel. O rádio livre que você está ouvindo agora precisa de você. Comprando de quem anuncia aqui, você ajuda esse anunciante a crescer. Assim, ele pode continuar ofertando seus produtos e serviços, gerando mais empregos e renda, e nós podemos trabalhar ainda mais por você, por sua rua, por seu bairro, nossa cidade, nosso estado e país. Compre de quem anuncia no rádio. Ele valoriza muito o que é local. Não quebre essa corrente. Juntos, seremos ainda mais fortes. Uma campanha da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. ZYK 342, 1200 kHz. Rádio Fundação Cotricel de São Cepé. Com uma programação diária centrada na informação, prestação de serviços à comunidade de São Cepé, Formigueiro e região. Política, esporte, tradicionalismo, cultura e lazer. Um veículo da Cooperativa Tricícola Cepense Limitada. Seis e três, 6:03, programa Momento Gaúcho. Olha, última chamada, ouvinte premiado, Fátima Aires, entre em contato com a Rádio Cotricel, por gentileza, Fátima Aires. O Dia das Mães está chegando, uma das datas mais importantes do nosso calendário. O amor de uma mãe é transformador e deixa o mundo mais bonito. Neste ano em que muitos abraços ficarão para depois, a lojinha Cotricel transforma este momento com muitas sugestões para você presentear quem sempre cuidou de você, sua mãe. Venha conferir as novidades que a lojinha Cotricel preparou para deixar sua mãe ainda mais linda. Declare todo o seu amor, compre na lojinha Cotricel. São Cepé, Restinga, Formigueiro e Vila Nova do Sul. Dia das Mães inesquecível é na lojinha Cotricel. 6:04, 6:04. Mais música na sequência do programa. Nós apartamos aqui mais duas composições. Gelson Manzoni, Pago Perdido, e o Paulo Getúlio, Já Gosto de Mulher Brava. Esta terra tem o ouro que encanta, eu vana cobiça do estradeiro. Se maior é a relíquia deste povo, que segura sempre o passo forasteiro, bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Lá na bica correm gotas de saudade, que beijando esta terra mais querida. Mas quem bebe um só gole de verdade ganha o berço que eu amo toda a vida, bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Tua alma é a praça das mercês, tua gente luta sempre com entono. Corre ainda de Cepé o sangue bravo pra dizer que esta terra já tem dono, bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Garantir uma alimentação de qualidade, nutritiva e balanceada para os seus animais é sinônimo de maior produtividade. Para garantir a nutrição das suas criações, conte com as rações e concentrados Cotricel. Produzidos a partir de grãos nobres e selecionados, as rações e concentrados Cotricel possuem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos bovinos, suínos, ovinos, equinos e aves. Rações e concentrados Cotricel. Alimento de qualidade para produzir mais e melhor. Música.